você linda, me adornada, inventei esse caminho, você linda, me adornada, peço a Deus que me ajude para eu vencer a batalha, peço a Deus que me ajude para eu vencer a batalha, a batalha. Tira das mãos dos malvados e deixa nas mãos dos fiéis.